Sucesso! Ai, já via, você escorrega tão gostoso. Meucds.com. Hoje a verdade é o que é estresse. Toca o grave, ela desce. Lá, lá, lá, lá, lá. Pode que já bala da relax. Nebulosa, ela diz. E vai em base. É luxúria mandando pra ela. Aqui senta, aqui escorrega. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Aqui escorrega. Aqui senta, aqui escorrega. E é luxúria mandando pra ela. Aqui senta, aqui escorrega. Aqui esquenta. O Eneguinha vai sucesso pra cima. Vá, vá, vá, vá, vá. Aqui escorrega. É luxúria mandando pra ela. Faz joelho, novinha. Escorrega nessa cama de dólar. Vai, vai. Hoje a verdade não quer estresse. Toque o grave, ela desce. Lá, lá, lá, lá, lá. Vade que a bala da Guilex nebulosa, ela diz. E vai em braço. Meucds.com. É luxúria bandando pra ela. Aqui senta, aqui escorrega. Aqui senta, aqui escorrega. Aqui senta, aqui escorrega. É luxúria bandando pra ela. Aqui senta, aqui escorrega. Aqui escorrega. É luxúria mandando pra ela. Aqui senta, aqui escorrega. Aqui senta, aqui escorrega.